Roger Marigues. Isso é pra você, viu, meu irmão? Você tá assistindo do acordeão mais apaixonado que nunca. E é melhor eu parar por aqui. Daqui a pouco é o caminho sem volta. Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar gaiola. Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade. Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe. Eu não encaixo bem na sua vida. Bem que eu queria, viu? É que seu perfil de querer uma noite mais nada não combina com minha vida calma. Você fica comigo um dia e o resto balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara de querer uma noite mais nada não combina com minha vida calma. Você fica comigo um dia e o resto balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara. Desculpa não ser esse cara. Bota na pegada do gordinho, vai. Pra quem tá apaixonado. Chama! Parar por aqui, daqui a pouco é o caminho sem volta. Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar gaiola. Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade. Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe. Eu não encaixo bem na sua vida. É que seu perfil de querer uma noite mais nada não combina com minha vida calma. Você fica comigo um dia e o resto balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara de querer uma noite mais nada não combina com minha vida calma. Você fica comigo um dia e o resto balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara. Hoje é o Valiguez, com o Dovi de ouro. Está nem dos iguais, você nasceu do acordeão pra tocar no paredão. Balizando o repertório, viu? Foi na pegada do gordinho, chama! E na minha top, minha gente!